quero seguir a Cristo. Custe-me o que custar, ainda que a minha vida tenha que sacrificar. Se eu viver orando, sempre a me consagrar, sempre com fé pregando, jamais poderei pagar o que Jesus fez por mim. Jamais poderei pagar. Por isso, Senhor, aceita este meu singelo cantar. O que Jesus fez por mim, jamais poderei pagar. Por isso, Senhor, aceita este meu singelo cantar. Ha ha ha.